Até às 3 da manhã aqui na ZYC295. 97,5 digital baiana como você. 24 horas ao seu lado. É clima de festa. É ou não é? É Itapuã. Uma e um na Itapuã. Chiclete com banana. Pra brincar de vida. Meu chamego não me sai do pensamento. Vem viver comigo agora. Pegue o embala, arrasta o pé e vamos embora. Vem pra cá, eu não aguento. Meu chamego não me sai do pensamento. Vem viver comigo agora. Pegue o embala, arrasta o pé e vamos embora. Vamos embora pra brincar de vida doce, vida feita de paixão. Vamos embora pra brincar de vida, doce vida feita de paixão. Paixão não me deixa delirar. Vamos embora pra brincar de vida, doce vida feita de paixão. Paixão não me deixa delirar, não há com o que se comparar. O amor quando dobrando a esquina, vem de mansinho cutucando o coração. Vem pra cá, eu não aguento, eu chamei pra não me sai do pensamento. Lambada, dançando lambada, dançando lambada.